posso te dizer como eu gosto de você. Como eu gosto de você. Te quero. Isso é tudo que eu sei. E eu gosto de você. Ah, como eu gosto de você. O que eu sinto não é difícil explicar. É o amor como uma fonte a jorrar. Pura emoção. E o meu sonho nem consigo me lembrar. Mas o certo é que você estava lá. Sonho real. Sonho real. Seu beijo. Minhas mãos em seu quadril. Madrugada tão febril. Ah, como eu gosto de você. Meu exílio é em seu corpo inteiro. És meu país estrangeiro. Gosto de você. Me deu o dedo. Eu quis o braço e muito mais. Agora estou a fim de ficar entre seus rins. De ficar entre seus rins. Me deu o dedo. Eu quis o braço e muito mais. Agora estou a fim de ficar entre seus rins. De ficar entre seus rins. De ficar entre seus rins. De ficar entre seus rins.